Obrigada, meu amor. Linda. Maravilhosa. Outro soldado, e que existe uma lei pra quem perturba os coitados, que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem. Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada, de tanto iludir ela não é mais reprimária. Alô, polícia, me afogou no copo cheio de bebida. Alô, polícia, vem ver essa mulher que acabou com a minha vida e me afogou no copo cheio de bebida. Oh, seu polícia, prende essa bandida, não deixa ela fazer mais uma vítima. Uma vez ela feriu outro soldado. Tem que existir uma lei pra quem perturba os coitados, que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem. Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada, de tanto iludir ela não é mais reprimária. Alô, polícia, vem ver essa mulher que vítima. Muito bom! Galera massa, galera massa, galera de Jeremoabo, pense!